faz que você não entra dentro do seu quarto? Não fecha a porta pra ficar a sós, pra falar com Deus. Quanto tempo faz que você não ora, você não adora? Já faz tanto tempo e o tempo que passou, só você perdeu. Quanto tempo faz que lágrimas quentes não olham seu rosto? Quanto tempo faz que não sentes paz no teu coração? Por esse motivo você não consegue levar a sua cruz. Fica tão difícil caminhar pro céu e esperar Jesus. E o tempo voa, passa tão depressa e não volta mais. Pro crente que ora, tempestade chega, porém se desfaz. Muita oração, muito poder, pouco coração, pouco poder, nada de oração, nada de vitória, não dá pra vencer. Quanto tempo faz que a tristeza veio pra morar contigo? Quanto tempo faz que ela se alojou em teu coração? Quanto tempo faz que você não tem mais um ombro amigo? Quanto tempo faz que você convive com a solidão? Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar contigo? Que não oferece jejum ao Senhor? Quanto tempo faz? Por esse motivo você não consegue levar a sua cruz. Fica tão difícil caminhar pro céu e esperar Jesus. E o tempo voa, passa tão depressa e não volta mais. Pro crente que ora, tempestade chega, porém se desfaz. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nada de oração, nada de vitória, não dá pra vencer. E o tempo voa, passa tão depressa e não volta mais. Pro crente que ora, tempestade chega, porém se desfaz. Muita oração, muito poder, pouco coração, pouco poder, nada de oração, nada de vitória, não dá pra vencer.